mas no toque que passou por minhas mãos. Eu não guardo mais o seu retrato, eu guardo em caixa de sapato que restou do nosso amor. Olha aí, vai começar um novo dia e você vai me implorar para voltar. Eu não vou ficar mais na janela esperando essa novela que não anda. Hoje basta, terminou. Eu já engomei tuas camisas, me fingi de Mona Lisa, me entreguei ao teu dispor. Olha aí, vai começar um novo dia e você vai me implorar para voltar. Não quero mais o teu carinho, não quero mais o teu calor. Não cruze mais o meu caminho, por favor. Hoje tuas cartas são palavras que não me dizem mais nada. Eu misturo tuas letras com receitas de jornal. Você abusou da minha crença, esgotou a paciência de quem tanto acreditava no casal. Olha aí, vai começar um novo dia e você vai me para voltar. Chega de ficar contando as horas, ignorando a demora. O meu tempo agora é outro, por favor. Pare de inventar tanta desculpa, me trazer doces e frutas, não. Me venha com mais flor. Olha aí, vai começar um novo dia e você vai me implorar para voltar. Não quero mais o teu carinho, não quero mais o teu calor. Não cruze mais o meu caminho, por favor. Não me incomode, por favor. Não me incomode, por favor. Não me incomode, por favor. Por favor.